3663 com 162 a bordo, 4 de autonomia, Galeão. Departure, good morning, Azul 4299 and everyone passing 2000. Dial departure, checking in. Azul 4299, with the contact, the departure, climb and maintain flight level 260. Climb and maintain flight level 260, Azul 4299. 50196, Uberlândia. Antena? Uberlândia. Gente, está se aprovando, direita, tem um ponto de espera da 0, lá estou em 18.95, agitado 17, eu morro. Direito com 17, 18.95, 3304, Bahia. A secundária 3305, poderia reconfirmar a primária, por favor, pelo 437? Primária 13325, secundária 13395. 3325, 3305, obrigado, bom serviço. Isso aí. 360, Guarulhos. 360, Guarulhos, quanto quanto tempo? Frisado Guarulhos, 360, rota conforme plano, brilha, pisolou no meio, bravo até o Zulu conforme. Na cola da 1-0, curva direita, perfil da El, Leida, Ponte, Leida, voa bridge, a Uni intercepta, aerovia, pisolou no meio. 5433, código transponder, controle opera 120.8. Guarulhos, 360, a rota vai na El. Assembleia da Euleda Bridge, Upperson 196 até BHG. Vai decolar de aço, curva à direita, 3420. Sim, é correto, chame quando plantar o push back, né? A Lima tem cabeceira 1-0, 3304. A Lima tem 1-0. Zero cinco, decolou zona 8, controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Número Salvador, 605, bom dia. Número 605, bom dia, contato radar da Ilha de Bridge, suba e mantenha 360. 360 subindo 3, 1, 6, 0, 5. Zona 3304, telecolagem autorizada no 0140 graus, 109. Autorizado decolagem no 0-3304. Torre, bom dia, 3663, ponte 090, pronto. Bom dia, após a corrida do tráfego da companhia, Lima tem cabeceira no 0-3663. Nosso colega Lima tem no 0-3663. Paulo Salvador, janela 312 com 148 a bordo, autonomia 3 horas 20 minutos, alterna Natal. Tem uma só para ver, 148? Acima, só 148. Aprovando o táxi, Índia até o ponto de espera da 10, lá 2, 1895, ajustado 1017, tem um bom voo. Autorizado pelo táxi, Índia até o ponto de espera da 10, lá 2, 1917, um ajuste e a... 3-1-3. Radar, saída Árvore, suba e mantenha 380, bom dia. Árvore 380, 3304. Livre decolagem da 10, 130 graus, 109. Decolagem 10, tá 3063. Eu no Yankee Mike, bom dia, alto e claro, novembro Yankee Mike. Muito obrigado e bom trabalho pra gente. Obrigado, bom dia. Eu sou 4299, chame Recife na frequência 13325, alterna 13395. Fala parte 4, acionado, só para a ok, na, permanece ainda na frequência da torre, alto e claro, novembro Yankee Mike. Afirmativo, na sua escuta permanente. Roger, call center on 123-095, if you're able 123-025. Have a nice one, bye-bye. 04299. Isso. 3304, esquerda, 250, vê transformações. Isso. Tudo falando, bom dia. 3663, a Tana da El. São 3663, bom dia, contato radar, feira do El, suba e mantenha 340. 340, 3663, quando a senhora puder, pro Israel. Gente. Frequência livre para coordenação, mas quem é cruel? Metros da presente, autorizado já. Tá, obrigado. O 3304 já livrou a formação, pode voar. Água. Hoje é Arbutan, 3304. 04. Salvador, Janeiro, 312, ponte 0, autorizado a alinhar e decolar, então no 0, 130 graus, no 096312. Autorizado a alinhar e decolar, Janeiro, 13325, alterna, 13395. 3325, 3395, 605. Afirmo, a linha da cola, pistão no zero, o vento 140 graus com uma dúzia nós. Autoriza pro Adilepa pro 3304? Autorizado pro Adilepa, pro 3304. Janeiro 6312, decolou os 27, controle 1208, um bom dia. 1208, vai chamar grato, bom dia, Janeiro 63, autorizado, posicionar, Shintax. Valeu. 312, bom dia, contato radar, saída Pucca, suba e mantenha 350. Na saída Pucca, saída para 350, chanel 3, 1, 2. Plano 3304, sendo centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. Recife 288, alterna 1260, 3304, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle ao Chanel 6312, Chanel para a cidade de Vapro de Aracaju? Mais coordenação ao Chanel 6312. Fazer a coordenação 6312. Salvador, Chanel 63, 1-1, para 4, Guarulhos. Três-onze, Guarulhos, só um minuto, 360, prepara, Del. 360, Del, guardando. Alterna 13395. 3325, alterna 3395, 3663, obrigado. Obrigado. Índia até o ponto de espera da 10295, quando lá, 14017, ajuste. 295, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, 140, 89, 729. Deve alinhar e decolar, 729. Urbana Foz. É coluna 0 com a direita, no perfil da Dael, Leda Foz, Leda Drive, intercepta a Delta Zona 6. 5440 transpondas, controle em 20.8. 3-1-1, autorizado Guarulhos 360, roda com parte lá de volta, roda de Lua 1-6, até o Belecinópolis, até o Gael, Lua, Trigue, circulando pela 10, com a primeira curva direita. Controle 1-2-0-8, transponda 5-4-4-0. É, mas tiver curva direita por decolagem, o Oxenem é 3-1-1. Ok, decola pela 10, curva à direita. Portão 11, chama quando ponto puxa na sala. Amarelo. M7729, decolou os 34, chame controle 1208, um bom dia. 308, obrigado, bom trabalho. Comente. Olha, bom dia, Web 5729. Web 6729, contato radar, saída da EU Sul e mantenha 360. 360, Web 6729. Pode voar Leda ou da EU? Obrigado, Dael. Adjeite 6729. Sala RM312, chame centro na frequência 12545, secundária 12685. 12545, essa posição da área 12685, chame 6312. Lima, Romeu, Romeu, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Felipe 5221 para o táxi. 63 a bordo, 3:40. 4 horas de autonomia, perna Salvador. Felipe 5221 em frente até a Taxi Índia. Após cerca de ponto de espera, da 1-0 no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017. Taxi Índia, ponto de espera, chama a torre 5221. Tango Romeu, Gisete, Romeu, bom dia. Quando me der a audiência para 2.500 pés na proa através de Veracruz. Para ingresso no Cairo, que está perto. Pedro, Papa Romeo Charlie, com a janela de 2.500 pés, para ingresso no corredor Caixa Prego. Reposta através do fundo, através do arco-íris. Autorizado a alinhar e decolar, da 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9, 5-2-2-1. Alinhar e decolar, 5-2-2-1. 1-0, na 7. JSM 729 centro, na frequência 13325, secundária 13395. Compreendeu, 3325, secundária 3395, 1982, bom dia, chega da Mari, vê se mantém a nível 050. O 5221 decolou os 40, chame controle 1208, um bom dia. 208, obrigado. Salvador, trip 5221. Trip 5221, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha nível 200. 200 Arbor, 5221. Coluna 92, desça e mantenha nível 070. Alô, Salvador, um bom dia, tá 3259, informação de lente para atualização Curitiba. 360 Curitiba, protocópia. Prossiga. Autorizado Curitiba 360, rota Upper Zulu 21, conforme plano.